Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 255, antes de iniciarmos a série dedicada às correntes de escritas, que recordamos começa hoje, quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Hoje temos um convidado daqui da cidade de Braga. António apresenta a nossa emissão desta semana. Nem mais, um bracarense, um homem de paixões, de investimentos intelectuais e de investigação. Estamos a falar de Eduardo Pires de Oliveira, uma figura por demais conhecida na cidade e não só. Um homem que conseguiu passar esta coisa muito pequena e paroquial, que é sempre as pequenas invejas, as pequenas intrigas, e o seu trabalho intelectual acabou por realmente projetá-lo para além das fronteiras portuguesas e é reconhecido, de facto, como uma autoridade. Como investigador, como homem que apresenta normalmente de uma forma empenhada e desempoeirada todas as suas observações, as suas conclusões, que giram todas à volta do grande tema, a sua área de trabalho. Estamos a falar do Barroco e do Rococó. De facto, todo o seu trabalho, grande parte do seu trabalho, gira à volta deste tema e depois dessa figura incontornável, desse bracarense extraordinário, não custa nada reconhecê-lo, de facto, e estamos a falar do arquiteto André Soares, um homem que realmente as vicissitudes e, se quisermos, o tolhimento à época da nação portuguesa impediram, provavelmente, o próprio Eduardo Pires de Oliveira também o reconhece, não sairia de Braga. Há dúvida se chegou a Santiago Compostela ou não. De qualquer das formas, é essa outra grande figura que é tema do seu trabalho. Uma grande conversa, ficou prometida uma segunda parte, que iremos, de facto, assumir este compromisso com os nossos ouvintes, porque a figura de Eduardo Pires de Oliveira, de facto, merece mais do que um apontamento de 1 hora. Boa noite e melhores leituras. Eduardo Pires de Oliveira nasceu em Braga em 1950. Com apenas 16 anos, dedica-se à arqueologia, sobretudo aos períodos da Idade do Ferro e Romanização. De 1977 a 1994, exerceu funções na Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho. Posteriormente, trabalhou na Biblioteca Pública de Braga. É sócio fundador da Associação para o Estudo, Defesa e Divulgação do Património Cultural, a ASPA, e membro da Associação Portuguesa de Historiadores de Arte, Associação dos Arqueólogos Portugueses e da Academia Nacional de Belas Artes. É autor de uma obra extensa no campo da investigação, com mais de 150 livros publicados e dezenas de artigos. É doutorando em História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com o tema André Soares e o Rococó do Minho. Obrigado por ter aceito o convite. Eu Antes de entrarmos nesta questão do que é o seu trabalho como, vamos lá, investigador e apaixonado destas questões, sabe-se, e é público e notório, e o Eduardo não se esconde, bem pelo contrário, que o seu percurso é um pouco atípico àquilo que é o académico estandardizado. O académico que faz um percurso com maior ou menor sorte, maior ou menor proteção por parte das elites, é sempre assim um pouco, em termos sociológicos da cultura, não iremos desenvolver o tema, de qualquer das formas, tem um percurso certo, seguro, orientado com um fim, com um objetivo, que é, ao fim e ao resto, levantar e mostrar muitas das suas paixões, que são quase derivadas deste epicentro que se chama a Bracara Augusta, a cidade de Braga, o Minho em particular, como região e como cultura. Braga foi, digamos, o meu começo. Aqui nasci, meus pais aqui nasceram, meus avós, exceto o meu avô materno, veio de Bragança, meus avós também eram de cá. Portanto, nada mais natural que eu gostasse de Braga. E tive mesmo uma coisa que agora acho aborrecida, mas como sou de paixões, quando resolvo fazer uma coisa, faço. E durante um tempo eu pretendi ter tudo que se publicasse sobre o Minho. Havia temas que eu gostava muito, que é a arqueologia, um pouco a história da arte, mas queria ter tudo sobre mim. Mas depois virei, só queria Braga. E vendi, dei, troquei muitos livros que eu tinha sobre o Minho. E agora choro porque agora esses livros não aparecem. Depois aconteceu que eu comecei, tive uma mulher que me trocou as voltas. Eu digo que depois da minha mãe, é a mulher talvez mais importante da minha vida, uma querida amiga brasileira, que eu que andava, que saía todos os anos para o estrangeiro, com o mínimo dinheiro, que comia sandes ao meio-dia e à noite, e comia e leite com ou iogurte e queijo, durante uma semana, durante 15 dias, o tempo que eu andava lá fora, e depois chegava a Portugal, esforrava-me, com verde, com dois ovos, com dois bifes, etc, etc. E eu queria ir ao Brasil, mas não tinha dinheiro. E essa mulher convidou-me para ir ao 2º Congresso Internacional do Barroco no Brasil. Eu, na altura, já andava cansado da arqueologia. Já fazia arqueologia, isto foi em 88. Eu fazia arqueologia desde 66, desde miúdo. Já estava cansado, quer dizer, estava a pensar para onde é que eu hei de virar, para onde é que eu não hei de virar. Eu conhecia bem os livros de Robert Smith, que admirava imenso, até porque, quer dizer, era um homem que falava muito bem da minha Braga e do meu Minho. E se calhar também era algo que estava com a minha maneira de ser, com a minha maneira de sentir. E então o que aconteceu é que, com o convite dela, eu fui ao Brasil. E o que aconteceu é que, depois de vir do Brasil, eu não queria mais saber da arqueologia, eu só queria saber do Barroco. E pronto. E virei. E virei decisivamente. Comecei a fazer investigação. E pronto. Mas o Eduardo... E acabei. Só que depois, o que aconteceu é que Braga não é nada. Braga é a cabeça de toda uma região. Aí percebi melhor do que nunca isso. E então tive que largar. E então percebi que, afinal de contas, posso ser de Braga. Braga é um ponto entre muitos outros do Minho. E existem outras realidades no Minho. No Minho. E depois houve um estender também natural à Arquidiocese. Porque a Arquidiocese vai até Freixo de Espada à Cinta. Pois era isso. É. Vai até a parte sul do distrito de Bragança, a parte, digamos... Para um leigo como eu... que, pronto, tem aqueles conhecimentos quase generalistas, se quisermos, nessas questões religiosas, ou pelo menos da hierarquia, da estruturação do que é um arquidiocese, como era a arquidiocese de Braga, importantíssima, toda a gente sabe, minimamente conhecedor destas questões, causa alguma, não é estupefação, mas pelo menos não nos é obrigado saber os contornos dessas questões, vamos lá, de ordenamento territorial religioso, um pouco forçada a designação, mas de qualquer das formas, quando olho para este seu livro, vejo aqui determinado tipo de edifícios religiosos que estão para além das fronteiras, se quisermos, daquilo que é a convencionalidade do Minho. Como é que explica um pouco isto para os nossos ouvintes? Que, pronto, não, é muito simples. Isto é muito simples. São duas componentes. Uma, Minho, dentro do território que se convencionou administrativo, Portugal, político. E outro Minho fora das sete paredes, digamos assim, daquilo que se convencionou chamar Portugal. Minho dentro de Portugal, para mim, acaba por ser grande parte também, isto sem intuitos claro, imperialistas, claro, calma lá, acaba por ser muito o território a norte do Rio Douro, embora o Porto tenha uma expressão muito própria. Uma estruturação também, uma identidade, se quisermos. Porque temos que ver que a arquidiocese de Braga foi a proprietária, digamos assim, de todos os terrenos, até meados do século XVI, foi proprietária de todos os terrenos a norte do Rio Douro, exceto, digamos, o distrito do Porto. E mesmo no Porto há coisas que pertencem a Braga. É, houve um tempo em que a zona do Alto Minho pertenceu a Santiago. Com a criação do Bispado de Miranda, que depois passa para Bragança. Só muito mais tarde, há uma parte do que se convencionou chamar distrito de Bragança que mesmo assim ainda fica com Braga. Que é Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mugadouro e mais umas tantas freguesias. Isto dentro do território nacional. Embora também se possa dizer que a arquidiocese tem uma série de outras dioceses sufragâneas e são todas até o Val do Mondego, mais ou menos. Portanto, é metade do território português. Mas o Minho não se esgota aqui, porque a partir, sobretudo, do século XVIII, os seus homens já lá vamos, é essa a questão. Mas o Eduardo toca em dois pontos, até no tema anterior, no subtema anterior, que é a questão da arqueologia e depois do barroco de Braga. Daquilo que é do meu entendimento destas coisas, percebe-se que Braga foi sempre, vamos lá, o sítio, ou pelo menos a guarda avançada para todo o tipo de questões orgânico-estruturantes no sentido do poder político e religioso. Numa primeira fase do Império Romano, e depois, numa segunda fase, na ascensão daquilo que é a Igreja Apostólica ou a Igreja Católica, ou cristã, à época. Portanto, é neste sentido que aqui, neste ponto e neste espaço e neste local, vai dinamizar-se toda uma rede de concepção ideológica, por um lado, e, por outro lado, perceber a importância da ancestralidade de elementos deixados pela administração romana, pela presença romanizante e provavelmente até antes. Os brácaros. Sim. Os brácaros eram o povo hegemónico. Agora que toca nos brácaros, isso não é um artifício, vamos lá, um pouco mitificado que vocês, os estudiosos, tentam encontrar para, vamos lá, individualizar a particularidade desta cidade e desta região? É sim. Havia, efetivamente, uma região diferente. Claro. Os povos eram diferentes, a norte ou a sul do Mondego. Do Douro. O Mondego, neste caso... Há uma diferença, quer dizer, os autores gregos fazem essa diferença. A nível da arqueologia, não sei, porque eu larguei a arqueologia há muitos anos e esses estudos, não sei se na altura já eram muito avançados, que eu preferia os materiais do que os povos. Agora... Os gregos têm diferenças. Falam acima e abaixo do Douro. Agora, aqui outra coisa que se sabe é que na nossa região, isto é, eu a falar da nossa região, estou a falar o território a norte do Douro, grosso modo, digamos, o Minho, mais uma parte da Galiza, possivelmente também Trás-os-Montes. Os brácaros eram o povo dominante. E não é por qualquer razão que os romanos vêm implantar aqui Brácar Augusta, não é? Sim, claro. Quer dizer, nós temos que ver que eles tinham que pôr a sua cidade no ponto onde ficassem a dominar o povo que fosse mais... Mais forte. Ou hegemónico. O mais resistente e o hegemónico. O mais hegemónico. E daí que seja natural. Depois, nada mais natural também que o cristianismo tivesse cá... Tivesse na cidade principal de toda o Noroeste Peninsular. Porque com Caracala, no século III, princípio do século III, Braga torna-se a capital da província, não é? Sim. Thank you. Mas Caracalla percebe isso, e já iremos rapidamente a outros temas, ao transformar Braga no polo que acabou por ser, depois até à Idade Média, e não só, e até ao século XVIII, já numa outra estruturação, em termos de vamos lá, demonstrar o seu aparelho estético, ornamental e arquitetónico, por um lado, Caracalla percebe que Braga tem potencialidades que podem transformar esta cidade ou esta região. Potenciadora, vamos lá, de um polo difusor muito mais do que, por exemplo, Santiago de Compostela ou até o próprio Lugo, que eram também alguma guarda avançada do próprio Império Romano. Pois, a questão que se põe é esta. Braga já era uma cidade importante e ele precisava de um centro que fosse essencialmente administrativo. E os romanos não eram burros nenhuns. Os romanos eram essencialmente práticos. Não tinham filosofias, não tinham flores, tinham coisas. É isto, é A isto e acabou. funcionalidade e não. Funcionalidade e pouco mais. E, portanto, o Caracalla e os seus ministros, na altura, não é? Devem ter percebido a importância que seria ter esta cidade, que no final de contas, até grosso modo, ela não está central, Não mas está, de não está facto, não está. central. Mas atendendo ao nome que já tinha. Porque Braga funcionaria como contraponto, por exemplo, a Mérida. Seria um pouco essa a ideia, Mérida mais exposta ao Mediterrâneo, Mérida Braga era. menos. Mérida está, digamos, no centro da Sim, península, sim, não tanto sim, quanto está hoje a cidade de sim. Sim. Madrid, mas a cidade de Madrid sabemos que é uma cidade essencialmente do 18. Mas Mérida era a cidade por excelência. Era a Ainda sede. hoje, a nível de monumentos romanos conservados, é das cidades mais imponentes em toda a Europa. É impressionante o E que a se própria questão conserva. estratégica da própria cidade, Braga funcionaria quase como um segundo contraponto a essa Não sei, romanização. isso não lhe sei dizer, Porque há mas outros que pontos havia uma também. coisa que era extremamente importante, é que o Noroeste era muito rico. Sim. O Noroeste tinha estanho, tinha Estanho, ouro, claro, ouro. etc. E tudo isso era É muitíssimo vital, é importante. importante Depois, para. Braga estava muito bem servida de estradas. E não deixa de ser curioso que o grande desenvolvimento que Braga vai ter no século XIX é no momento em que se fazem, a partir de 1850, e que ficam prontas a partir nos inícios de 1860, que se fazem uma série de estradas. Porque se nós formos a ver, a estrada para o Porto, a estrada para Guimarães, a estrada Guimarães, para o Alto para o Minho, Minho. são todas da década, lançadas no final da década de 1850 e 1860 e tal, estão Por prontas. fontismo, Com provavelmente. fontismo. Isso depois aliado ao dinheiro que vem do Brasil. Sim, claro. E lá estamos nós outra vez no No Brasil, não é? Brasil. Com Os os torna-viagem. torna-viagem, Braga vai-se poder desenvolver imenso. Mas cá está, estradas, comércio. Braga nunca foi um polo industrial. Não. Com os romanos, Braga tinha uma cerâmica muito importante, centro oleiro, mas também nós sabemos que aqui perto, na Ucha, Prado, etc., naquela Galegos, ainda hoje se fabrica. Não é? Quer cerâmica industrial, quer figurado. Braga tinha algum fabrico de vidro, mas Braga era essencialmente um centro administrativo. Administrativo. E, portanto, Esta sua paixão, vamos agora ao nosso tema, porque o tempo urge, e então o que é que acontece? Esta questão do seu fascínio pelo Barroco e pelo Rococó, como disse, é desse segundo congresso, luso-brasileiro, Não, não, do é Perão, internacional do internacional do Brasil. Brasil, Pernambuco, Não, Rio, não foi? Ouro Preto. Aí Ouro Preto, portanto, também é uma região, se É calhar, Minas. é Minas, portanto, onde de facto o Minas é Barroco Minho. é isso que lá iremos. Não, não, basta isto. Quer dizer, Minas tem. A coisa onde nós vemos que é maior a união entre as pessoas não é através da arte, não é através da literatura. É através da gastronomia. Porque a gastronomia é algo que está dentro de nós. É algo que é necessário a nós próprios. E o único sítio no mundo onde há couve galega, além do Minho, é Minas, que eles chamam couve mineira. Mas aquela couve é a nossa couve galega. É couve que nós levamos para lá. E podemos falar sobre isso. Mas vamos falar sobre isso. Lá, então, para trás, que depois Dom João Quinto, aí. Vamos lá, então, estas questões. Dom João Quinto percebe, com a questão de uma espécie de um livre trânsito obrigatório que tenta implementar para estancar um pouco que essa sangria minhota em direção ao Brasil, ele percebeu, é aí que começa a desenvolver-se provavelmente a transposição por osmose mimética ou não, daquilo que é o de cá passa para o Brasil, os mestres da que trabalham a pedra, os arquitetos, à época, ele tenta percebe que muita desta gente, a riqueza irá ser buscada lá ou depois será transposta de lá, do Brasil, de Minas, dessa região do Nordeste brasileiro, em direção novamente, porque sabes que o imigrante, a paixão que tem, é depois de regressar novamente ao seu tugúrio. É um pouco esta a ideia. Percebe-se que, pelo dinamismo que o Minhoto tinha à época, pela paixão que o Minhoto tem, há um pouco uma interligação entre estes vários elementos, estas não características, é, não, ou pensa que há outra razão? Não, há razões mais importantes, uhum, talvez, que essas, e uma delas é o excesso de população. Uhum. O Minhoto era pobre. Uhum. Os padres, nas memórias paroquiais de 1758, dizem todos que o povo é pobre. Uhum. Noutras memórias que eu vou lendo, anteriores, diz que o povo é pobre. Uhum. O povo melhorou muito a partir do momento, meados do século XVI, em que entrou cá a planta do milho. Uhum. A planta do milho, sim, é que tem, ao ter um grão muito maior e ter uma espiga muito maior, fez minorar imenso as fomes. Uhum. Mas também fez explodir a população. A economia melhorou um pouco quando passou a ter, quando passou a ter mais braços. E esses mais braços são em princípio, século XVII. Uhum. Melhora também quando os campos começam a dar mais, com o milho. Mas essa explosão torna mais premente o valor da terra, que o Minhoto não tinha. Quer dizer, tinha uma meia dúzia de senhores. Pois é, isso. Ora, quando em 1694, com as bandeiras, com os homens que partem de São Paulo, se vai começar a descobrir ouro e pedras preciosas e outros metais no interior de Minas, ali perto, uhum, e quando nós vemos que passado 10 anos esse ouro, essas pedras preciosas começam a chegar cá, o Minhoto vê ali uma possibilidade do Eldorado. Uhum. E da mesma forma que a corrida para o oeste e a corrida para o Alasca, uhum, do ouro, não é? O Minhoto vai. E não deixa de ser significativo que 7, 8 anos depois, no início da década de 10, já está a mandar dinheiro, uhum, para se fazer obras cá. Uhum. A Igreja de Mugens, por exemplo, uhum, tem mais uma nave já nesse período tão recuado. É um estudo que ainda não está feito. Uhum. É um estudo que ainda não está feito, mas precisa de ser feito. A importância, até que ponto foi a importância do ouro do Brasil? Há duas coisas que são muito importantes. Uma é o ouro do Brasil, outra é a revolução agrária, uhum, com o milho. Uhum. E o Minho vai ter essas duas coisas. Ora, o Minhoto vai, portanto, saltar para Minas, que era o território que estava a dar. Era o território que estava a dar. Como depois vai saltar, é curioso que as grandes migrações nos finais do século XIX vão muito para o Nordeste e para a Amazónia. Uhum. Borracha. Pois, pois. Borracha. Pois, que isso era. Mas também para o Rio de Janeiro, porque é a grande cidade. E essas coisas todas. Freire de Castro, e os nomes, quer dizer, nós em Braga temos o Miguel José Reio. Uhum. O homem que vai transformar um pouco o Palácio do Reio é um homem que tem dinheiro da Bahia. Uhum. Por exemplo, aquele hotel em frente ao Sá de Miranda, uhum, que era do Grupo Pestana, eu não sei como é que se chama, o Hotel São Vicente, Salvo Erro. É de um homem que vem de Pará. E se nós formos ver, ainda hoje lá estive, na entrada, tem quatro vistas pintadas e diz Pará, Pará, Pará, Pará. É curioso. Thank you. Vou fazer aqui um pouco o lado do papel do advogado do diabo, que eu gosto muito também nestas conversas de fazer, uhum. Que é assim, que é o meu papel, ao fim e ao resto. Como é que o Eduardo explica, com essa sua intuição e com esses elementos objetivos que lhe permite o seu trabalho de investigador, perceber esta dicotomia que é muita gente no Minho, muito minhoto, energia, um povo agitado, empreendedor o suficiente para, pelo menos até aos finais do século XX, ser reconhecidamente pessoas de engenho, capacidade de rasgo, mas, indo até um pouco atrás, com Dom Diogo de Sousa, no século XVI, por exemplo, haver esta disparidade tamanha e enorme, uma ostentação arquitetónica, se quisermos, por parte do aparelho religioso, da Igreja, grandes edifícios, arquitetura pujante, inovadora, o suficiente, que se arrasta depois neste seu estudo até ao século XVIII e XIX, e depois um povo que se submete mansa, com aquela mansidão, se quisermos, que é típica um pouco que, e pegando nas suas palavras, era pobre, que é o milho que lhe vem dar algum, se quisermos, oxigênio vital, que depois há aqui esta, vamos lá... Eu não sei explicar isso, mas talvez o excessivo poder, uhum, da Igreja Católica. Uhum. Talvez o excessivo poder. Porque até o século XVI... Não se nota extraordinariamente a presença. Há um edifício ou outro, se quisermos, alguma monumentalidade. Não, mas já se nota o poder, já se sente o poder dos padres. Uhum. Sente-se imenso o poder dos padres. Repara, Dom Diogo Sousa é o confessor do arcebispo. Sim, sim. É, aí é o confessor do rei. Portanto, é o homem que tem um poder louco sobre o rei. Uhum. Não é exatamente como é este poder... Mas, atenção, quer dizer, com... Esta necessidade, com quiser, o concílio de Trento. Uhum. Estamos em meados do século XVI, uhum, 1540, uhum, por aí. Com os problemas que a Igreja estava a passar, a Igreja quis dar uma volta, percebeu que estava a perder muito a população. Uhum. E a Igreja vai fazer duas coisas. Uma, vai fazer um seminário para formar melhor os seus padres, e o primeiro seminário da Península é em Braga. Uhum. E, por outro lado, vai criar uma série de estruturas que vão mostrar ao povo que o além é que é importante, o aqui não presta. Sim, sim, sim, claro. Ora, isso faz com que, depois, sendo os padres o intermediário entre o além e o aqui, a Igreja tenha mais poder. Uhum. E com o sistema de visitadores que implementou, com o apoio do rei, digamos assim, porque o rei interessava-lhe que as tropas estivessem quietas, uhum, e paradas, e mansas, E depois, com mais a Inquisição, que até nem tem grande força cá, porque não é preciso, porque a Igreja aqui era extremamente poderosa, o povo é carneiro. O povo é carneiro. E não há aqui, digamos, revoltas sensíveis. Aqui não há revoltas, não se conhecem revoltas sensíveis. Há aqui um cisma que situa aqui já no século XIX. Mas o cisma é dentro da Igreja. É dentro da própria Igreja. O cisma é dentro da própria Igreja, quer dizer, e há outros momentos, como as freiras que vieram de Ponte Lima para Braga e que não criam, que estão no Salvador, e que não criam, porque em Ponte Lima, quer dizer, em Ponte Lima não, em Vitorino das Donas, andavam à vontade, eram as donas. É curioso, eram as donas. E aqui tinham que ficar fechadas em a sete chaves. Em clausura. Embora o conceito de clausura e liberdade no século XVIII não tenha nada a ver com o II. Porque isso é totalmente... Nós não podemos ver as coisas assim. Mas era uma cidade que vivia na total dependência da Igreja. E depois, ainda por cima, quando Braga vai ter, não só no século XVIII, em meados do século no segundo e no terceiro terço do século XVIII, uma cidade administrada por um arcebispo que, em simultâneo, é membro da realeza. É muito importante. Braga, dizia o Inácio Zé Peixoto, um extraordinário conhecedor da Braga do seu tempo, que ele viveu nesse período, Braga era uma segunda corte. Só havia duas cortes no país. E, nessa altura, o rei era alguém que era mítico, não é? Ora, rei e, ainda por cima, arcebispo, pois. O povo... Mas aí, de facto... Carneiro a mais. Carneiro até mais, O barroco e o rococó, que é o seu fascínio, ao fim e ao resto, acabou por dizer no início da nossa conversa, esta questão do barroco em Braga tem a ver, já lá iremos, um arquiteto também muito famoso, até que ponto é que esse homem acabou por deixar, vamos lá, o vício incutiu nesta gente nortenha, minhota, a paixão por esta coisa da construção, um edifício muito típico e muito marcado, que se desenvolve Braga, Barcelos, em Viana do Castelo, portanto, toda esta região, até que ponto é que, porque um dos edifícios que é citado neste seu texto, a Igreja de São Vítor, e depois a Igreja de São Vicente, em 1648, se não estou não, a ligar. Não. São Vítor e São Vicente não têm nada a ver com... São barrocas, não é do rococó. Mas nesta questão do barroco e esta data, tem a ver com alguma semente eventualmente deixada cá, um arquiteto espanhol muito famoso, o Castilho. Até que ponto é que há a possível ligação entre uma coisa e outra? Que é um homem que também corre a península. Eu não diria isso. Quer dizer, o que se passa cá é que nós temos gente... O Castilho deixou a sua presença nessa igreja. Nós temos gente ilustrada na nossa diocese. O Dom Diogo Sousa era um homem que esteve em Roma, era um homem que esteve em Florença, era um homem com muitos estudos, era um homem que o Dom João III, que era uma pessoa com uma cultura imensa, até excelente arquiteto, diz-se inclusive que o claustro do Convento de Cristo foi projetado por ele, e que é um dos mais belos claustros do século XVI. Ora, o Dom Diogo Sousa cria, o Dom João III cria o Dom Diogo Sousa lá, mas o que se... Portanto, este homem tinha cabeça suficiente para perceber a importância de um arquiteto. E é ele que chama o Castilho. Miguel da Silva, por exemplo, e ele também que chama o Castilho. E o Castilho depois vai fazer a obra tão importante cá em cima, Braga e Vila de Conde. Braga e Vila de Conde. E depois é que vai passar para baixo e vai se tornar um arquiteto real. O Dom Luís de Sousa, já estamos a falar de finais do século XVII, é outro homem extraordinariamente importante. Quer dizer, antes disso, temos em finais do século XVI, princípios do século XVII, temos um Dom Frei Agostinho da Cruz ou de Castro, que é um homem que tem um arquiteto privativo, que é o Manuel Luís, que é pedreiro e arquiteto, que tem, por exemplo, a antiga Misericórdia de Porto, agora a atual Igreja de Mazzoni, mas a Misericórdia de Braga, por exemplo, e outros edifícios, têm a marca dele. Não está estudada a importância deste arcebispo, mas sabe-se que é enorme. Pronto, vamos passar agora ao Dom Luís de Sousa. É um homem que foi embaixador em Roma. É um homem que foi embaixador em Roma. Quer dizer, é um homem que, inclusive, Cosmopolita e cosmopolita, o mas conhecedor o suficiente. a quem o rei pedia informação artística. Na altura era pedido informação artística. E é ele que vai depois fazer a mais importante das igrejas paroquiais de De Braga, Braga. que é São São Vítor. Vítor. Ele chama o Miguel Lascol, um engenheiro militar, e aí começa toda a ligação entre os engenheiros militares e os arcebispos de Braga, que vão continuar até o Moratelas, ou seja, até o primeiro terço do século XVIII. Isto foi importante, porque ter homens ilustrados é extremamente importante. Ora, depois, já com o Dom José de Bragança, é ele que vai, eu não tenho a menor dúvida, Que era o tal que estávamos falando, que era da ligação à corte da ligação do. à corte. Está em 1741, 1756, é irmão bastardo de Dom Dom João João. V, e é o homem que vai introduzir o Rococó aqui na nossa região. Portanto, são tudo homens profundamente. São homens ilustrados, são homens que vêm de fora. São homens que vêm de fora e que nos põem, digamos, ao corrente Mas o poder do que se ia religioso passando. aceita muito bem esta gente, pegando um pouco nas afirmações do Eduardo, porque muita da hierarquia religiosa também era, vamos lá, ilustrada e cosmopolita o suficiente para perceber, Pelo menos era ao de fora, contrário, tinha era de visto fora. outras coisas que os de cá não viram. Não tinha uma. E depois, ao deixar a sua marca, eles estão a marcar o seu poder. Vira e torna a virar, roda, roda, rodou, cada qual com seu pai. nossa conversa está-se a aproximar, mas há dois temas que eu gostaria também de termos aqui, pelo menos a opinião do Eduardo Pires de Oliveira, que é essa figura incontornável da cidade, que é André Soares, um arquiteto do seu tempo, um homem que não deixou obra feita que se visse em termos de... mas que teve ideias, projetou o suficiente para a marca e o nome desta figura ser perene e pertencer ao imaginário cultural e arquitetónico e, se quisermos, estético da cidade. A outra é a provocaçãozinha também da ordem. Até que ponto é que o rococó pode ser entendido como a endoutrinação das massas? Ou seja, do crente, o rococó, pelo seu excesso, que já o barroco era, até que ponto é que esmaga e tolhe o discernimento àquele que está a olhar para o templo, ou pelo menos para o altar, para a imagética sagrada, para aquilo, a iconografia, que ao mesmo tempo era um elemento de, se quisermos, de fé. Isto é assim. Eu não quero entrar muito por aí, porque teria que trazer uma série de dados que vou defender e que tenho defendido na minha tese. E, portanto, preferia ter essa segunda parte depois de 11 de Abril. Pronto, lá. Cá estaremos. Porque não me convém, muito sinceramente. Quer dizer, não devo abrir o jogo. Não é fazer o treino à porta fechada, não é? Mas tem que ser. Porque, pronto, quer dizer, eu sei que talvez não me ouvissem, mas é melhor não. Agora, André Soares é, quase diria, um vulto que surge do nada. Pois é isso. Ele surge porque é potenciado pelo arcebispo. Pois é isso. Ele surge porque é potenciado pela família que o apoia. Ele surge porque tem arte natural. Se nós pegamos no mapa de Braga, da sua lavra, se virmos a cartela, é impressionante a segurança de mão que ele tem. É absolutamente extraordinário. Absolutamente extraordinária, quer dizer. Ele, nós não sabemos muito sobre, não sabemos nada sobre a sua formação. Por onde andou, com quem estudou, etc. Lamentavelmente, eu já escrevi isso, portanto posso falar. Eu não sei até onde é que ele ia. Se ele tivesse a possibilidade que tiveram os arquitetos da Baviera de contactar com Paris e contactar com os grandes arquitetos austríacos, o André Soares apenas viu peças bidimensionais, não viu peças tridimensionais, e ao ver a bidimensionalidade não dá para perceber a importância do volume. E se visse peças a cores também, isso é outro dos problemas que eu tenho, inclusive na minha tese, é porque é que uma determinada obra está pintada com uma cor e não consigo saber se aquela cor é de origem ou não. Agora, não há dúvida que ele é um homem que tinha uma sensibilidade e que tinha uma noção de volume, que eu só encontro do outro lado do Atlântico num homem chamado Aleijadinho. Eu, quando vi os profetas de Pedra Sabão em Congonhas, fiquei parvo. Eu pensava que aquilo eram peças monumentais. Eu pensava que eram como Moisés do Miguel Ângelo. Quer dizer, peças para 3 metros. Mas não, são peças de formato de tamanho natural. É a noção de monumentalidade. Quando em outro dia, levei a minha companheira a ver a Capela dos Monges, ela ficou zonza. Disse ela, mas eu conheço isto que tu me mostras de fotografia, mas isto é tão pequenino. Pois. E nas fotografias... Tenho uma... Parece uma obra. Esmaga o receptor, se quisermos, da imagem. E depois esmaga quem vai lá e vê a capacidade extraordinária de arrumação sem excesso, sem exagero, de todos os elementos decorativos, todos os elementos arquitetónicos. E vemos que aquela capela que tem, eu agora não sei as medidas, mas tem para aí 7 ou 8 metros. Não deve ter mais. Por 2 metros, metros e meio, não, não máximo, tem 3, tem 2 metros e meio, no máximo, dos máximos. Eu tenho a planta dela já. Ninguém imagina que só tem aquilo. Ninguém imagina que são 20, 25 metros quadrados que estão ali. E depois, quando se vê aquele retábulo, cuja linha desdobra, e que termina no zigue-zague e com aquele frontão que se projeta quase indefinidamente. Quer dizer, pode dizer-se, e é mesmo no final da nossa conversa, o resto. Já está a acabar. Os nossos ouvintes terão a oportunidade, depois lendo estes textos que estão aqui. Esses textos. Mas a pergunta que eu queria para terminar a nossa conversa: até que ponto é que a precocidade, no sentido da tragédia que foi a vida, o final de André Soares, morreu relativamente jovem, até 49. Que ponto é que 49 anos não era, poderia eventualmente, mais 20 anos, o trabalho dele poderia adquirir esses tais contornos que falou anteriormente, o contatar... Não, é isto, outro... calma lá, isto é assim. Ele não iria fora. Ele esteve em Santiago Compostela, foi muito. Foi muito. Ele esteve no Porto, foi muito. Uhum. Até porque nós aqui não tínhamos a tradição de ir fora. E isto porque havia um problema muito grave. É que nós não tínhamos sociedade que compreendesse. Uhum. Nós não tínhamos uma sociedade que compreendesse perfeitamente até que ponto o André era grande. Era. Uhum. Não tínhamos. Nós não temos uma sociedade que tivesse compreendido o rococó. Nunca tivemos. Não, é? Não tivemos. Desde o início nunca tivemos. Não tivemos. Não tivemos, quer dizer, e isso puxava muito. Não nos podemos esquecer que, por exemplo, em Würzburgo é o próprio bispo que é príncipe que vai chamar os arquitetos e que os vai mandar aqui e acolá e que chama outros para haver discussão de ideias, etc. Mas isso é num sítio onde se discute. Claro. Isso é num sítio onde se lê. Porque a coisa mais importante que se passa nessas regiões é que eles eram obrigados a ler e a ler a Bíblia. A discussão. A ler a Bíblia e ao ler a Bíblia tinham que saber ler, tinham que aprender a perceber. Aqui não, aqui era o acachapar e mais nada. Aqui mete e obedece e cala-te. E assim chegamos ao final da edição número 255 de Livros com Lume. Onde é que iria o André? Hoje tivemos como convidado iria muito longe. O arqueólogo, mesmo se ele estivesse em Lisboa, historiador e investigador Eduardo Pires de Oliveira. Nós mesmo pedimos assim, compromessa é de regresso na próxima semana com novas conversas, novos convidados. Mas prometo que se quiserem voltarei cá. Queremos cá. O convite, fica já aqui o desafio. Esta conversa fascinante, o tempo passou mais rápido, voou completamente. Ficaremos e fica já aqui a palavrada uma segunda conversa em Livros com Rumo com o Eduardo Pires de Oliveira, em meu nome pessoal e principalmente dos ouvintes que irão de certeza ficar fascinados com este nosso tema. Quero agradecer a simpatia e a atenção agradeço. Que teve que ao agradeço. Conceder esta entrevista. Obrigado, Eduardo, e muito boa noite. Boa noite. E assim chegamos ao final da edição número 255 de Livros com Rumo. Hoje tivemos como convidado o arqueólogo, historiador e investigador Eduardo Pires de Oliveira. Nós despedimos com promessa de regresso na próxima semana com novas conversas, novos convidados. Tenham uma boa noite.